Dia 27 de abril tem garota viva. Se o seu coração já foi enganado, só deu amor e recebeu decepção. Hoje é o dia de enterrar o seu passado. Beijo.